Direito 1, 2, 1, 1. 2 ou 1, obrigado. Guardião 06, informe só o controlador. Frente. Alinhar, livre decolagem. O vento, uma centena com 9 nós. Livre decolagem, capitão 10, vou 1755. Vitor Charlie, agora sim. Velocidade 150 nós. 150, Vitor Charlie. Voo no meio no 2. O controle está ciente. Está agora 4 milhas e meia para passagem sobre o marcador externo. ILS autorizado. Chegue o trem. Agradecemos a colaboração. Torre 1186. Câmbio. Torre, voo no meio no 2. Voo no meio no 2. Continue em aproximação. Número 2 para pouso. Aguarde instruções. Ah, 90-30 decolagem, correção 30 pouso, pista na 0, vento 090 graus, 089. Livre pouso na 90, 3090. Gol 1755 decolou aos 3,6, chame agora o controle em 120, decimal 8. 208, boa. Salvador, boa tarde, Portugal, 082, Olimpanto, meio 10. Portugal, 082, maintain position. Maintain position, Portugal, 082. Posição normal? Afirmativo, recebe? Negativo. Ah, sim. Controle Salvador, Cordial, boa noite, gol 1755, vai passando 1.800 pés no perfil da saída da El. 1755, controle, meu cordial, contato radar. 755. Jet Vitor Charlie, prepare-se para abandonar o localizador, esquerda até a proa 060. Quando estabilizar a proa 60, vai descer para 2.000 pés. Esquerda 060 e descerá para 2.000 na proa 60. Vitor Charlie. Positivo. Controle Salvador, o Paparro da Lima já segue com proa de Salvador, está agora 7 diretoras. JET, triplo Papai Romeu Lima, mantendo 500 pés, prosseguindo para Salvador, aguarde três chelés. Aguardo, Lima. JET Vitor Charlie, tráfego na posição de 12 horas, 5 milhas, helicóptero a 500 pés, decolou do CIA. JET Vitor Charlie. Na sala 37, libere direita, sala 1, 2, 1, decimal 1. A direita com o solo 2, 1, 1. 62, 1, 0. Meia 1, 2, cheque o trem, livre pouso na 1, 0, vento 1, 0, 0 graus, 0, 9, 9. 1, 0, 0, 0, 9, baixado, travado. Autorizado, descida para 1.500 pés para prosseguir final pista 17, aguarde transferência de comunicações. A aeronave que o antecede para pouso, ou antecedia para pouso, a aeronave da Gol, está agora a 2 milhas e meia para o toque na 10. Helicóptero informado anteriormente, agora a 2 milhas e meia a 500 pés. É o triplo Papai Romeu Lima, câmbio. Assente visual com mesmo o Gillette Vitor Charlie. Triplo Papai Romeu Lima, eu tenho um tráfego para pouso na pista 107, está passando 2.500 para 1.500, à sua direita, afastado 2 milhas e meia. Chame a torre 1186, triplo Papai Romeu Lima e livre a aproximação da pista 17. Vai livrar da 17, chamando a torre no 118.6, Papai Romeu Lima. Estabilizando o localizador, o Xener 6210. O Xener 210 está autorizado a aproximação ILS. Autorizado, 6210. Gillette Vitor Charlie, ciente do tráfego helicóptero para aproximar pista 17. Prossiga visual, chame a torre 1186, Gillette Vitor Charlie. Torre 186, boa noite, bom fim de semana, amigo. Boa. Está no solo controlado, o Papá Romeu Lima. 5, chame Recife, frequência 1260. Papá Romeu, Juliette, Vitor Charlie, continua a aproximação, reporte final de 3 milhas, Delta 7. Reporta lá, final de 3 milhas, está visão aqui com o helicóptero o Romeu Lima aqui, o Juliette Vitor Charlie. Chame a torre 1186 e solicite instruções para pouso. Câmbio. 7-6210, chamar a torre 1286. Append maintain position. Let's line up and maintain position on I-10, port escala 031. Gol no 60, gol no 612, no solo 40, libere direita, solo 121, décima 1. 121-1, atente. Torre Salvador, boa noite, Oxené, boa tarde ainda, 6210. Era 6210, continua em aproximação, aguardando pista livre. Aguardando pista livre, 6210. Final da 173 milhas do Jet Vita Charlie, já com o trem embaixo travado. Salvador pelo litoral. Gente, chame para ingresso no corredor Interlagos. Informarei. Pousa no 7, Jet Vita Charlie. Boa tarde, voo 16-12, livrou? Port takeoff, wind 090 degrees, 08 knots. Before takeoff, 910, port shell 060. Romeu Lima já no solo, controlado na parte. Livro Papá Romeu Lima, no solo 41, ao estacionar a frequência livre. A frequência do centro, acredito que o senhor não tenha ouvido, pois não nos respondeu. É 1260-1288, boa viagem, voo 925. 1260-1288, obrigado, bom trabalho, amigo. Gente, aguardando, 6210. Salvador. Sucente, costumado de pouso em Valença. Sucente, informe passando 3.000, ajuste 1014 em Salvador, câmbio. Os 42, informe parte do estacionamento. A direita aqui para lá, até. Sucente, a estacionar a frequência livre. Gillette, Vitor Charlie. Obrigado, bom fim de semana. Xané 6210, cheque trem, livre pouso na 1-0, vento 1-0-0 graus, 0-9-9. Livre pouso, pista 1-0, Xané 6210. Now 022, Ebonet 42, contact now, Salvador Approach Control, frequency 120.8. 1208, era Portugal 022, muito boa noite, obrigado. Aqui, Vitor Índia, prossegue. É o helicóptero, o Mike Vitor Índia? Acione 2222, prossiga na escuta, visão 1014, câmbio. Doutor, boa noite, Air Portugal 022, Airborne on Puka Departure. Air Portugal 022, Control, Rating Contact, Climb Level 370. Over. Roger, climb flight level 370, Air Portugal 022. Ingressão do Interlagos, diz que acho que uniforme na prova da rotatória, senhor. Ciente. Churchill que o uniforme está mantendo 1.500 pés, né? Afirmativo. Sim, ativo. Oi. Solo de 4-4, libere direita, solo 121 decimal 1. Solo 121 decimal 1, Oxenar 62, 10 graus. Siga. Gente, frequência livre. Whisky Oscar Uniforme, chame a torre 1186 e solicite instruções para pouso. Reitero o que lhe informei anteriormente. Seu transponder está fora de operação. Em nenhum momento apareceu na minha tela. Ok, controle. Muito obrigado. Uma boa noite. Torre, Whisky Oscar Uniforme. Boa. Boa noite, é o Whisky Oscar Uniforme. Para a torre? É o Whisky Oscar Uniforme. Transferência? Estamos na prova da rotatória. Sente o Whisky Oscar Uniforme, reporte na rotatória. Reportará. Salvador, boa noite, Altan 3567 no ponto esperado 10, pronto. Altan 3567 autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento 110 graus, 099. Autorizado a alinhar e decolar, Altan 3567. Salvador, Fonte Aérea 1368. Você era no 368, controle Salvador. 1368, a 756 de Salvador, a radial 255. Você era brasileiro 1368, o controle, a pista é 10, o ajuste do altímetro 10 no 8. Você tem condições de navegar direto para a posição duna? Silva. Sim. Torre, triple 5495, ponto de espera, comando 2, muito boa noite. Ciente, triple, mantém o ponto de espera. Mantém ponto de espera, 5495. Boa noite, 2 Salvador, azul 4206, ponto de espera, principal. Azul 4206, após a rolagem do Tali, mantém. Após a rolagem, ele mantém na 1, não é verdade. Visual. Olha, o 368 tem condições de voar direto Dora. Positivo, vamos voar direto Duna para o ILS pista 10, chame para a descida. Red Pro de Duna chamará na descida 368. Air Portugal 022, now you're passing level 150 climbing. Contact the center frequency 126.85, over. 12685 Air Portugal 022, muito obrigado, boa noite. Boa. Decolos 49, chame agora o controle no 20.8. 208, obrigado. Whisky Oscar Uniforme, qual o pátio que prossegue após o pouso? É o pátio 5, era estar. Gente. Boa, Cordial, boa noite. 3567 da TAM, cruza 2000 na Arboa. TAM 3567, este é o controle Salvador, meu cordial. Contato radar, gire à direita, voe direto para Elefa. Direita, direto, Elefa, 3567. Do 4206, livre decolagem, cabeceira 10, vento 1 centena com 10 nós. Livre do colagem, torno 0, azul 4206. Trip 54 no 5, após a rolagem do azul, ali mantém. Após a corrida do azul, ali mantém, trip 54 no 5. Azul 4206, decolou 51, chame agora o controle, 120, décima 8. 208, azul 4206, obrigado, boa noite. Olá, Salvador, boa noite, azul 4206, na PUCA. Azul 4206, controle Salvador, meu cordial, contato, radar. Azul 4206. Mike Vitor Índio? Prossiga. Interceptor Interlagos, está comprando a rotatória? Positivo, aguarde. Transferência de comunicações. Aguardar a transferência de comunicações, Índio. F5495, livre decolagem dona 0, vento 090 graus, 099. Livre decolagem, F5495. Salvador, boa noite, 56, ele mantém cabeceiro no 0. Força Aérea Brasileira 1368, distância para a Duna, 48 milhas e meia. Quando pronto, 2 mil pés autorizado. 1368, no 5, decolou 5-4, chame agora o controle 120, décima 8. 208, muito obrigado, boa noite, bom final de semana. 495, muito boa noite. Trip 5415, controle, meu cordial contato, radar. Muito boa noite. Alguma possibilidade de curvarmos da presente para o decoral, senhor? Sempre existe a possibilidade. Direto Ilhéus. Direto Ilhéus, muito obrigado. Papapapa, Mike Vitor Índia, chame a torre. 1186, solicite instruções para pouso. Chamar a torre 1186 e solicitar as instruções para pouso. Grato, tenha uma boa noite. Boa. Torre Salvador, papapapa, Mike Vitor Índia. Mike Vitor Índia, a intenção é 17? Afirma a intenção 17. Sim, já presente autorizado, final do 17, rebote 3 milhas fora. Comara 3 milhas fora, solicita também apoio da Infraero para passageiros. Gente, quantas pessoas a bordo? São duas pessoas a bordo e vão para o aeroporto, o saguão, a mais 10 minutos para pouso. Gente, qual a página que a página o pouso? O pátio número 4, por favor. Gente. Oito cinco meia livre decolagem da 10, vento 100 graus, 089. Iniciando na pista 10, boa noite. 1260. 60, obrigado, tenha uma excelente noite e um bom final de semana. Boa! Bono 856, decolou 857, agora controle 120, décima 8. 208, 956. Salvador, o Gol 856, decolou. 1856, controle Salvador, contato radar. Gol 856. Salvador, muito boa noite, esse é o Cano 3294, temos a informação ao Romeu. 3894, acione a identificação, ajuste 1014 e desça para 4000. Vitorinho, dia 3 milhas, afastado da cabeceira 17, na final para pouso. Gente, Mike Vitorinho, autorizado pouso, pista 17, vento 100 graus, 099. Autorizado pouso, Índia. 5415. 5415, obrigado. 3894, qual a velocidade? Para o 3894? Positivo, qual a velocidade? Uma pena indicada de 300 nós. Ok, vamos descer para 4000 ainda na mar e reduza para 250 nós. Você vai seguir a aeronave da gloriosa Força Aérea Brasileira, com a velocidade inferior à sua, câmbio. Tudo para 250 nós, até 3894. Azul 4206, chame Recife 12685. 12685, azul 4206. Muito obrigado, até amanhã. Até. Ajuste 1014. Oscar Papa Golf, está agora 60 milhas afastado de Salvador. Contato radar, Oscar Papa Golf. A gente entrou em contato com a Infraero. Ela disse que estava disponibilizando uma viatura para seguir para o Pátio 4. Mantenha 170 nós e aguarde instrução desse controle para reduzir. 368, aguarde instruções para reduzir. Então 3894 em redução de velocidade, descendo para 4000, agora autorizado o voar Duna. Na frente de Duna, desce para 4000, com 2000 nós na velocidade 3894. Positivo. Posteriormente eu vou solicitar uma velocidade inferior. Não tem problema, só de estar. O 368, condições de manter a noite zero. Necessita? Necessito sim. 180 nós então. Noite zero, 368. Salvador, boa noite, eu vou no 273. Vou no 273, controle Salvador, meu cordial. Ajuste no 04, desça para 5000 na chegada bom. É, de uma bofe, 5000, 02 73. Gente, Mike, é por Juliette. São 3894, passa 10000 descendo, até 2000 pés, 210 na velocidade agora. 2000, 210 na velocidade, são 3894. Oito, cinco, meia, chame Recife, 12685, câmbio. 12685, câmbio. O serão 368, a PRO é 055 a partir de agora. 1368, PRO é 055. Positivo. Está passando 6700 e descida para 2000, PRO 55, Duna, distância 12 milhas. 3.800. 1.273, passa lá.